pra todo mundo, viu? É assim, ó. Ele não presta, abre teu olho. Nem tudo que brilha nessa vida é ouro. O papo é reto e sem malícia. Quando a esmola é muito, santo desconfia. Depois que quebrar a cara, não vale chorar. A culpa não é minha, se cê não quis me escutar. Vê assim, vai, Nico, vai. Vai ficar na sua mente, viu? 3, 4 gravações, Fernando Produções. E aí, Jurupeba, tá ligado, hein? Ó. Ele não presta, abre teu olho. Tem tudo que brilha nessa vida é ouro. O papo é reto e sem malícia. Quando a esmola é muito, santo desconfia. Depois que quebrar a cara, não vale chorar. A culpa não é minha, se cê não quis me escutar. Vem assim, ó, ô Nico. Assim, ó. Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer. Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer. O golpe tá aí, vai quebrar. O golpe tá aí, vai quebrar. Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer. Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer. Salve, parceiro Vitinho, toda a discórdia. E aí, minha garagem do áudio, eu fui humilhado na Bahia. Porra, que é sucesso, hein? Pra bater nos 40. André Cedins, o Moral de Ibi Koala.